Bom dia a todos e a todas, e bom dia por a gente estar de novo olhando para as Escrituras e buscando nelas a inspiração e a direção para aquilo que a gente tem como vida. Bom, a gente continua no nosso tempo de crescimento, aprendendo, né, detalhes, coisas que ajudam a gente a focar e ter a nossa vida bem encaminhada. E continuamos no Salmo 47, que é um salmo de celebração, um salmo de júbilo e reconhecimento. E quando eu leio esse salmo, eu sempre penso num povo fazendo uma espécie de festa popular, um carnaval, e declarando no meio disso, no meio de gritos de alegria, quem é Deus. Deus é quem reina, Deus é quem dirige, Deus é quem transtorna planos ruins e transforma em planos bons. Bom, no que diz respeito aos textos de hoje, onde que Deus reina e qual o lugar onde você vive? Por mais que você queira, você não vive no Brasil e nem você vive no estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado do Rio. Você vive de verdade e objetivamente em uma cidade. E mais objetivamente ainda, você vive num bairro. E esse é o contexto e o lugar onde você efetivamente vive. Porque um país ou um estado são simplesmente atribuições teóricas que te dão até alguma identidade ou serve para você dizer que você pertence, mas não é muito diferente de qualquer outra divisão artificial ou construção artificial da realidade. Porque num país não tem casa, não tem rua, não tem vizinho, tampouco no estado. Mas na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, ali você vive, ali você tem pessoas, ali você tem uma cultura local, ali você tem um monte de coisa acontecendo. E hoje os textos falam de algumas cidades. Falam de Sião. Falam de Corazim, falam de Betsaida, falam de Tiro, de Sidom, falam de Cafarnaum, falam de Sodoma. E eu queria tirar alguns aspectos que podem servir para talvez ajudar na sua vida. Bom, a primeira coisa, e nós vamos trabalhar de trás para frente, é que o texto todo, os dois textos que a gente leu no Velho e no Novo Testamento e o Salmo, eles acabam falando do contexto bíblico do arrependimento. A gente tem um problema porque a gente usa tão mal as palavras que a gente acaba chamando arrependimento, ou melhor, chamando de arrependimento, aquilo que na verdade não passa de pesar. Quando a gente é pego, quando alguma consequência acontece, a gente fica pesaroso pelo que passamos, pela situação que vivemos. Mas o arrependimento bíblico, que é, ai meu Deus, fiz uma bobagem, estou tão arrependido, isso não é arrependimento. Isso é o pesar que você sente. Arrependimento, na Bíblia, é metanoia. Metanoia é mudar o jeito de pensar. Meta, mudança, noia, mente. Ou seja, como a tua mente funciona. Trocar o software dela, mas também trocar o sistema operacional dela e basicamente parar de pensar que aquilo que é bom é ruim e aquilo que é ruim é bom. Bom, a maioria das pessoas quando pensa em Deus ou tem como um amuleto, né? Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus isso, Deus aquilo. Lamento informar, não. Olha, Deus me entende, Deus, eu fosse um psicólogo de bolso que você carrega. Deus não é isso. Deus clama para si a possibilidade de ser a nossa referência, de ser aquele que nos mostra a nossa origem e o nosso futuro. É aquele que serve de rei na nossa vida, aquele que dá a possibilidade de dirigir e escolher de maneira correta diante do mundo que existe e fazer dele as melhores opções em harmonia e submissos a ele. Se você quiser saber o que é submissão, é aquilo que os animais, as plantas, fazem por instinto, por genética e por comportamento, basta você olhar para um animal, ele é absolutamente enquadrado. Ele não fica lutando com seu bioma, lutando com seu instinto, lutando. Não, ele é o que ele é. E ele faz isso de maneira harmoniosa, de modo a cooperar com o mundo como ele é. E se a gente deixasse o mundo por conta de animais e plantas, o mundo não estaria em processo destrutivo como a gente está hoje, né? A não ser que caísse um meteoro, a não ser que acontecesse um hecatombe, e lamento informar, nossa mente focada em desobediência, focada em fazer do nosso jeito, é o meteoro e é a hecatombe que está destruindo o nosso planeta, as relações, as famílias e o meio ambiente. Pois bem, Jesus relata lá no texto de Mateus que ele andou em algumas cidades e ele fez mais sinais e deu mais provas de que ele era ele, de que ele era o Cristo de Deus, de que ele era o próprio Deus encarnado, em cidades como Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Cafarnaum, onde ele inclusive tinha a casa dele, né? E Jesus ali, ele mostrou claramente o poder sobre a vida e a morte, sobre demônios, sobre doença, né? Restaurando pessoas, um ensino poderoso. E ele fala: vocês que tiveram tudo na mão, vocês não mudaram o jeito de pensar. Ele fala: ai de você, Betsaida, ai de você, Corazim. Porque se Tiro e Sidom, que não são cidades que estão submetidas à lei do Senhor, se lá tivesse, cidades inimigas muitas vezes, se lá tivesse acontecido o que acontece aqui, se eles tivessem ouvido o que ouviram, visto o que vocês viram, eles teriam se vestido de saco e de cinza, né? Coberto a cabeça com cinza, que são sinais de arrependimento no, naquele contexto. Mas quer saber? Eles vão ser julgados com muito menos rigor do que vocês. E você, Cafarnaum? Você é onde eu botei inclusive a minha casa. Eu aluguei uma casa lá na beira do mar, em Cafarnaum. Vivi com vocês, fiz tanta coisa aí. Se eu houvesse feito a mesma coisa em Sodoma, o lugar onde se acumulava grão, se acumulava riqueza, se acumulava ócio e se vivia em pecado, se lá houvessem sido realizadas essas mesmas coisas, eles teriam mudado o jeito de pensar. Bom, arrependimento, que é o foco dessa primeira parte, é isso, gente. É parar de pensar que a teoria que você segue, a ideologia que você segue, o livro que você leu, são melhores ou mais bem cientificamente montados e tecnicamente perfeitos do que a orientação que você recebe nas escrituras, como se isso fosse um aspecto lá da sua vida, da religião, do que quer que seja, ao invés de ser o coordenador da sua vida. Arrepender é mudar de pensar, é mudar de jeito de entender isso. A maioria das pessoas não acha que Deus é seu rei. Ele é seu amuleto, com aqueles que são simpáticos. Ele é uma ajuda, ele é uma proteção, ele é um guarda-chuva enorme. Deus não é isso, meu irmão. Deus não é isso, minha irmã. Deus é rei. Um rei é aquele que determina, aquele que indica e aquele que governa a sua vida. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda é que aquela imagem que a gente tem nesse Salmo 47, imagina uma cidade gritando, né? Deus é o rei de toda a terra. Bom, isso era o que poderia ter acontecido com Corazim, com Betsaida, com Cafarnaum, com Tiro, com Sidom, com Sodoma, com Curitiba, com Fortaleza, com Juiz de Fora ou qualquer cidade que ouvisse e visse a presença de Jesus como foi naquele tempo. E a questão é que a presença de Jesus está nessas cidades e se chama muitas vezes de igreja. Mas infelizmente a gente acaba fazendo as coisas do jeito do governo, do jeito da gente mesmo. E infelizmente não existe mudança. Eu ontem passeava pelo centro de Curitiba, porque eu fui fazer um fui levar um carro para consertar e comecei a andar por ali, pelas mesmas ruas que eu andava quando me mudei para cá em 1988. E é interessante notar como a decadência vai chegando nos lugares e como tudo vai decaindo, como as coisas vão ficando mais feias. Eu fico imaginando se a gente continua nesse progresso de fazer as coisas do nosso jeito, como a gente está indo, que em breve Curitiba, como outras grandes cidades, vão estar cada vez mais decadentes, cada vez mais violentas, cada vez mais as pessoas com medo na rua. E não adianta tapar o sol com a peneira. A gente vive num mundo em degradação. Como que uma cidade poderia mudar? Primeiro, se a presença de Cristo nessa cidade, aquilo que se chama de igreja, mudasse primeiro. Mudasse a sua atuação para ser menos religiosa, menos programática, menos focada em se manter e passasse a ser a presença que Jesus era, no meio da rua, com as pessoas, vivendo com elas, falando com elas e operando os milagres que a gente vê no dia a dia, de amor, de compartilhamento, de mudança. Segunda coisa é que não necessariamente por causa disso as cidades iriam se arrepender. Existe uma maneira que está dita no texto de Isaías, pelo qual a gente pode buscar esse arrependimento, essa mudança de maneira de pensar. O profeta se dirige especificamente àqueles que buscam a retidão e procuram o Senhor e dá uma dica. Ele fala: olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, para a pedreira de onde vocês foram cavados. Olha para a sua origem. E no caso, ele está falando de Abraão e de Sara. E fala: quando eu chamei Abraão, ele era só um. E eu o abençoei e transformei ele num povo. Qual foi a chave para que ele fizesse isso? A confiança absoluta, a fé, o risco corrido de fazer as coisas do jeito de Deus. E aí ele faz uma promessa: com certeza o Senhor consolará Sião. Essa é uma profecia de Isaías, num dos livros com o nome de Isaías, mas que é do período do exílio. E como estava Jerusalém, Sião, destruída, muros caídos, em farrapos, uma cidade toda ferrada. E aí tem uma dica que eu queria dar, que tem muito a ver com o que a gente está se preparando na Casa da Videira. Fala: o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela, e ele tornará seus desertos como Éden e os seus ermos como jardim do Senhor. Eu acho muito interessante, nesse momento que a gente está pensando, e olhando para o futuro, que a Casa da Videira vai ter que caminhar, e o chamado que a gente percebe de ter que voltar à jardinagem, abandonando o trabalho de agricultura para assumir o trabalho de jardim, como a referência que Deus usa para a cidade, quando ele vai falar de reconstrução, ele de novo cita o jardim. E como esse jardim está presente no começo da Bíblia, está presente aí no meio da Bíblia, em Isaías, e vai estar presente também na Nova Jerusalém, no fim da Bíblia. Ou seja, o jardim é uma linha, é um modo pelo qual você vê que a cidade se organiza de maneira diferente. Por que isso? O que é o jardim do Éden? O que é o jardim do Senhor? É um lugar de planta comestível, em harmonia, que as pessoas vivem, de abundância, essa é a palavra. A gente vive num sistema econômico baseado na escassez. Ontem eu estava vendo um filme que é meia boca pra caramba em termos de solução, né? Aquele Zeitgeist, Addendum. Ele é uma porqueira quando ele apresenta a solução, como se a tecnologia sem limite, sem renúncia, sem sagrado pudesse trazer a solução de todos os problemas da humanidade. Mas a primeira parte do filme é muito interessante quando apresenta o seu diagnóstico de por que que as coisas são ruins e como é que a gente vive numa cultura, e isso o filme é absolutamente preciso, uma cultura de escassez. Quanto mais escasso é uma coisa, mais dinheiro isso produz, Quanto mais dinheiro se produz, mais escassez existe. Quanto mais escassez, mais miséria, pobreza, violência, tudo isso. Agora, qual é a solução para a escassez? Abundância. O que que muda quando a gente começa a usar a referência e correr o risco de fazer as coisas do modo de Deus? Vai gerar na ponta sempre abundância. Qual o símbolo maior de abundância que a gente tem na Bíblia? O Jardim do Éden. Com as suas 30 mil plantas, se a gente pudesse pensar, né, em todas as plantas comestíveis que existem, arrumadas e organizadas de tal forma que dali tudo o homem pudesse comer, a mulher pudesse comer, experimentar uma tremenda de uma abundância. Ora, quando existe abundância, você simplesmente não bota cerca, você não chama nada de privado, você não tranca nada em cofre. Quer um exemplo? Você imagina que começasse a chover ouro, tá? Hoje. Começou a garoar ouro, pó de ouro. Esse é um exemplo dado pelo Jacques Fresco, né? Que é um cara, assim, futurista meio maluco, eu não concordo com ele, se você quer saber. Mas a análise é boa. Se chovesse ouro, você ia começar a colher ouro e trazer para dentro de casa, botar no cofre. E continuava chovendo ouro mais um dia. Depois de 30 dias chovendo ouro, você está com sua casa cheia de ouro em pó. Bom, depois de 2 meses chovendo ouro, isso ia virar uma sujeira danada, que você ia começar a varrer isso do seu telhado, jogar fora e arrumar um lugar onde colocar todo esse ouro, porque ele ia entupir. Por quê? Porque ele haveria se tornado abundante. Quando a abundância acontece, você não tem mais por que botar nada no cofre, não tem por que botar nada na cerca, não tem por que nada chamar de seu. Você simplesmente está dando. Quem passar e leva, porque tem muito. A abundância na cidade, ela existe na medida em que a gente pare de trabalhar para pagar dívida e passa a trabalhar para comer bem, para criar bem os filhos, para ter tempo para os amigos. Quando a gente passa a não entrar no sistema de endividamento permanente, no qual a gente está sempre tendo que trabalhar para poder ter um emprego, para poder pagar a dívida, para poder fazer a próxima dívida e blá blá, e viver essa vida desgraçada. Uma dica que a gente pode fazer é cuidar dos nossos jardins e começar a plantar alguma comida. Isso resolve o problema do mundo? Lógico que não. Mas isso muda o jeito de pensar da gente. Então, vou ficar aqui falando sobre jardinagem, sobre agricultura urbana, nada disso. Eu só quero dizer que a lógica que a gente precisa mudar nas nossas cidades, nas nossas famílias, é parar de pensar numa lógica de escassez e viver numa lógica de abundância, na qual a gente começa a gastar nosso tempo e dinheiro naquilo que realmente pode satisfazer, na qual o dinheiro para de governar a sua vida para ser um meio de troca que auxilia, no fim das contas, a comparar banana com baleia. Para que você não tenha que carregar quilos e quilos de banana para comprar uma baleia. Mas é só um instrumento. Ele não pode ser o rei. Como é que a gente se arrepende? Muda o ponto de referência. Que não sejam mais o crescimento na vida, o dinheiro, que coordenem a sua existência, porque você acorda cedo, sai de casa, bate ponto, volta para casa. Que seja o Senhor. Que seja correr o risco de fazer das coisas do jeito dele. Se arrepende, meu irmão. Se você se arrepender, se a sua família se arrepender, se as cidades se arrependerem, vai acontecer aquilo que a gente viu no começo. O Senhor vai fazer das ruínas da sua vida, das ruínas da cidade, surgir uma abundância incrível. A abundância não é fruto de você trabalhar muito e ganhar muito dinheiro. A abundância é fruto de você parar de servir o Senhor errado e começar a servir o Senhor certo, aquele que coloca limites, renúncia e sagrado na sua vida. E, para terminar, não tem expectativa que ao fazer isso você vai receber o aplauso do mundo. Jesus, presente, fazendo as coisas certas nas cidades que esteve, a gente vê pelo relato, as cidades não se arrependeram e por isso o juízo sobre elas foi muito severo. Mas aqueles que se arrependerem vão poder experimentar a abundância de um jardim do Éden, a abundância do jardim do Senhor, alegria e contentamento porque a alegria e o contentamento não vai ser mais ocasionado pelo excesso de consumo, mas por uma vida dentro de limites, com ações de graças, uma vida grata em vez de uma vida de reclamação e ao som de canções. Então, minha dica, muda o jeito de pensar, pensa que Deus é bom, pensa que do jeito dele é melhor. Usa como referência Abraão, que foi o homem que correu o risco de abandonar tudo para abraçar uma vida com Deus e foi transformado num grande povo. E tenha a confiança de que Deus vai cumprir suas promessas. Não desconfie, caminhe com Ele. E se todos nós gerarmos uma vida de abundância, o sistema quebra. Mesmo assim, ele vai reagir, mas a gente vai saber que a eternidade está do nosso lado e não a miséria da temporalidade. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia bem legal, bem bacana, e que a gente possa passar junto, né, mais alguns dias aí conversando e lendo sobre as Escrituras. Amém.